Aqui é a Frontier Furiosa. E aí, vai amarelar? Vai! Frontier Furiosa, com os seus 207K. Chegou na área pra tirar o seu sossego. Frontier Furiosa, com os seus 207K. Aqui é pancadão e não falação. O quê? Você vai ter a audácia de encarar nós com essa cachopa de marimbondo? Vem que vem pro show da Frontier Furiosa, papai. Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Vem que vem pro show da Frontier Furiosa, papai! Com os seus 207K, aqui é pancadão e não falação. Frontier Furiosa, com os seus 207K. Yeah.